Atenção, minha amiga! Atenção, meu amigo! Big ofertas para você no Sacolão e Hortifruti Suco da Videira. Um sacolão completo. Tudo, mas tudo mesmo, hein? Tudo fresquinho e de ótima qualidade. Sacolão e Hortifruti Suco da Videira. Um sacolão completo para sua família. Frutas e verduras frescas todos os dias. Atenção, dona de casa, eu disse todos os dias. Café moído na hora. Aquele cheiro bom de café moído na hora. Tem também no sacolão Hortifruti Suco da Videira. Trabalhamos com congelados, peixe e frango, queijo fresco, ovos, biscoito a granel. Eu disse, dona de casa, alô você, minha amiga, alô você, amigo que está ouvindo essa mensagem. É tudo fresquinho e de ótima qualidade. É o sacolão completo para você. Frutas e verduras frescas todos os dias. Carnes assadas, produtos naturais. Tem de tudo. Eu disse, é o sacolão completo para você. Sacolão e Hortifruti Suco da Videira. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. E atenção, nas compras acima de R$50, a entrega é grátis. Isso mesmo. E você ainda não leva peso para casa. Acima de R$50, o frete é grátis. Sacolão e Hortifruti Suco da Videira.